Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, amigos e amigas que nos acompanham no nosso programa Visão Espírita, programa que está caminhando para 20 anos no ar. Em março do ano que vem, estamos há 20 anos divulgando o Espiritismo. Meu nome é Alain Diniz Souza, hoje é dia 21 de outubro de 2018. Estamos na nossa primavera, primavera gostosa, manhã gostosa, onde o sol aquece na medida certa, onde temos prazer em passear, vendo flores. Agora são 9 horas e 33 minutos. Começa nesse instante o programa Visão Espírita, um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Participa deste programa Luiz Pessoa Guimarães e na técnica o nosso querido André Sanson. Nosso amigo Geraldo está recebendo o filho dele que está nos últimos anos estudando no Rio Grande do Sul. Um abraço para o Saulo, que deve estar lá nos ouvindo também. E o nosso amigo Wilson está visitando a família em São Paulo, né? Vocês veem que a gente tem que cuidar da família, né? Essa é uma prioridade da nossa vida. Como o trabalho de reflexão, mantive a inspiração do nosso amigo Geraldo e trouxe um texto que está no capítulo 36 do livro Emmanuel, psicografado pelo Chico, com o título Aos Trabalhadores da Verdade. E ele fala assim: nos tempos atuais, todo o trabalho de quantos se devotam à disseminação das teorias espiritistas deve ser o de colaboração com os estudiosos da verdade. Não é o desejo de proselitismo ou de publicidade que os deve animar. Porém, a boa vontade em cooperar com os seus atos, palavras e pensamentos a favor da grande causa. Todos nós objetivamos com a nossa árdua tarefa ampliar o conhecimento humano com respeito às realidades espirituais que constituem a vida em si mesma, a fim de que se organize o ambiente favorável ao estabelecimento da verdadeira solidariedade entre os homens. E para nossa reflexão diária, né, para nosso começo de estudo, trouxe a questão número 362 do livro O Consolador, no capítulo Prosélitos. E a pergunta é assim: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? E os espíritos, Emmanuel, no caso, responde da seguinte maneira: não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. E é nessa atmosfera, aonde preparamos, que eu posso falar bom dia para o meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, é um prazer imenso de novo podermos estar fazendo, realizando mais um programa Visão Espírita. E que Jesus esteja conosco e que possamos ser felizes nos nossos conceitos, nos julgamentos que estivermos procedendo aqui nesse programa, porque Allan Kardec, de uma forma muito clara, ele sempre nos deixou que o Espiritismo não trazia nenhuma novidade além daquelas que o cristianismo havia nos deixado. E existe uma quantidade enorme de pessoas que buscam novidades. E às vezes as pessoas estranham, né? Mas no tempo de Kardec ele já fazia essas colocações. Ele dizia que recebia muita correspondência dizendo que ele não trazia novidades, que ele ficava sempre explorando o mesmo assunto. E ele justificava que em cima de um fenômeno ele teria ainda muita coisa a explorar antes de seguir para um outro ponto. E é exatamente essa a nossa função: explorarmos de tudo aquilo que a doutrina nos traz, aquilo que o cristianismo nos deixou. E que fazem 2000 anos que nós estamos aí tateando e treinando para que um dia nós possamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. É, meu amigo Luiz, esse nosso trabalho de divulgação espírita, ele vai atingindo proporções que nem tomamos conta, né? E quando nesses dois textos a gente encontra a palavra espiritista, espiritista é um adjetivo de espírita. Então, espiritista é aquele que se ocupa do espiritismo. Então, será que você que se diz espírita é espiritista? Eu vim com essa reflexão, porque o que seria esse adjetivo na sua abrangência maior? Seria você conhecer o espiritismo, transformar o seu comportamento e transformado viver no mundo. Então, viver no mundo de forma espiritista é esforço, que é da maneira que a gente reconhece o verdadeiro espírito. É aquele que se esforça em dominar as más inclinações e a sua transformação moral, como está lá no Livro dos Espíritos. Então, dessa forma, espiritista, aquele que se ocupa do espiritismo para se transformar, tem como fonte primária o Evangelho, e como fonte secundária, as obras de Allan Kardec. As demais obras, ou os demais atos que alguém que se diz espiritista faça, que fuja destas duas bases, ele deixa de ser espiritista e passa a ser um espiritólico, um espiritualista, um espírita qualquer de outra forma, não um espírita como nós aqui estamos comentando. É, a doutrina espírita, ela traz uma base de doutrina, né, que são resumidas aí nas 5 obras básicas, e nós temos os autores complementares, os autores clássicos, e temos o Evangelho de Jesus. Tudo isso como ferramenta visando com que, através desse conhecimento, nós consigamos, através da nossa vontade, dar um novo rumo à nossa existência, às nossas ações. Então, e esse capítulo ele trata sobre os prosélitos. Então, não adianta a gente ficar pensando em como tornar os outros espíritas. Nós temos que absorver todo esse conhecimento, todo esse potencial de informação e, em esse conhecimento transformando a nossa vida, as pessoas nos observarão. E aí é muito bacana. Eu, uma ocasião, através de uma tia, que inclusive agora nesse final de semana, eu vou lá a São José do Rio Preto, vou passar o final de semana com eles, porque se não me falha a memória, ela está comemorando 98, alguma coisa assim. E ela um dia, ela se referindo aos espíritas, ela disse, ela é evangélica, né? Então ela disse assim, eu nunca vi gente trabalhar tanto com a caridade quanto os espíritas. Então, eu intimamente senti uma alegria, porque realmente aquilo lá é uma realidade. Ela está vendo na sua cidade a ação dos espíritas como uma coisa dinâmica, como uma coisa que realmente se faz perceber na divulgação do espiritismo. Ô Luiz, que boa essa história que você nos trouxe, porque se a gente for conhecido por muito trabalhar pelo espiritismo, não tem reconhecimento maior. Não que a gente faça para ser reconhecido, mas que o nosso comportamento sirva de exemplo de transformação, exemplo que o espiritismo não está aí para ser uma nova verdade ou uma nova ideia, está aí para colaborar com o planeta, com o mundo, para torná-lo melhor, né, Luiz? Nesse ponto, eu acho que nós já absorvemos bem a lição, Alan, porque se existe uma coisa que os espíritas fazem bem, é exatamente isso, o movimento da caridade com muita espontaneidade e muita alegria, tá? Muito bem. São 9h43, estamos no programa Visão Espírita, neste domingo 21 de outubro de 2018. Você vai ouvir esse programa em outros horários durante a semana. Você pode convidar o seu amigo, o seu conhecido, a pessoa que você gosta e quer levar para ele um novo meio de passar o seu domingo pela manhã. Estamos com 31 ouvintes conosco nas ondas aí da internet. E estamos prontos para começar o primeiro bloco do nosso programa Visão Espírita, aonde fazemos a leitura do livro Fonte Viva, hoje no seu texto número 76, com o título Fermento Espiritual. Começa com uma citação da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Paulo fala assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E Emmanuel comenta: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor em quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal. Onde estivermos, pensamento é fermentação espiritual, em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Jesus, Emmanuel, todos já falavam do WhatsApp. Jesus, de uma forma muito clara, ele dizia assim: brilhe a vossa luz entre os homens. E nós temos aí hoje, né, de uma forma imediata, o WhatsApp à nossa disposição. E todos nós participamos de troca de informações, e nós todos temos no rol daqueles que postam mensagens para nós, aquelas mensagens que de 500 que você viu, as 500 são coisas que não acrescentam nada. E você, conscientemente, inclusive, você já catalogou aquelas mensagens, aqueles, aí não são mais mensagens, são colaboradores, né? São interlocutores, que você diz assim: ah, esse cara aqui é só deletar, né? Porque não vem nada de bom. A mesma coisa é no outro sentido. Então nós precisamos tomar um cuidado danado com relação àquilo que nos representa. Existem muitas pessoas que, quando veem um WhatsApp que vem de você, elas dizem assim: opa, esse cara sempre manda coisas muito interessantes. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, hoje, de uma forma muito menor, nós temos os contatos, que nós fazemos isso e que isso ocorre de uma forma bastante natural. Mas o contato realmente intenso é através do telefone, é através do WhatsApp. Então, que nós tenhamos muito cuidado com aquilo que nós postamos. E principalmente, você veja como isso é responsável pela nossa transformação. Porque a gente sabe que quando a gente está bravo, quando a gente está raivoso, tomou, levou, né? É uma coisa. E quando a gente faz o tomou, levou, isso aí se espalha. E imagine quantos corações, quando recebe uma mensagem meio agressiva sua, dizem assim: credo, isso aqui é o Luiz, né? Então, o que está acontecendo com ele? Então, que isso automaticamente traz para nós uma responsabilidade maior. Nós temos muito maior responsabilidade porque estamos aí defendendo, inclusive, um patrimônio que é o da respeitabilidade. Porque se você também entra no lugar comum, de novo você vai entrar no rol daqueles que tem que ser deletado. Então, que a gente procure prestar atenção nisso. Essa semana eu fiz, inclusive, uma promoção paga no Facebook, através do programa Visão Espírita, do Vademecum Espírita e do meu próprio nome, sobre uma mensagem do Emmanuel, do Encontro Marcado, que dizia muito diretamente em referência a esse momento que nós estamos vivendo aí de dois grupos degladiando-se, um querendo derrubar o outro, e é só desconstrução. É desconstrução de ambos os lados. E eu postei essa mensagem. E hoje acordei cedo, porque o dia está clareando rápido, né? Já logo, logo vem o nosso horário de verão, porque 5h15 da manhã já está claro. Então nós estamos acordando cedo, e eu vi que também o Francisco me mandou uma imagem às 5h30, quer dizer, também estava acordado. Então tem muita gente acordada nesse horário. E eu vi, dei uma revisada naquelas promoções que eu fiz. Na promoção que eu fiz sobre essa mensagem, tinha 102 comentários. Aquilo tinha circulado por aproximadamente 12 mil pessoas. E quase 1.400 ou deram assim um toque ou fizeram um comentário. Então eu fiquei tão contente porque aquela mensagem que está num livrozinho do Emmanuel lá no Encontro Marcado, escondidinha, eu trouxe e coloquei em cima do alqueire. O alqueire, o que que é? O Facebook. É o WhatsApp. Esse é o nosso alqueire de hoje. É uma ferramenta fantástica que nós podemos usar para difundir as ideias do bem. É uma ferramenta maravilhosa que a gente possa fazer aquilo que Jesus nos recomendou, que brilhe a nossa luz diante dos homens. E o WhatsApp, o Facebook, que tanta gente às vezes xinga, às vezes as pessoas estão saindo, é uma ferramenta maravilhosa. Que todos nós possamos entender e aprender como explorar mais esses recursos. O que é muito interessante no que o Luiz comentou é que o tema, né, o título desse artigo é Fermento Espiritual. Então, se somos este fermento espiritual, o que estamos levedando, né? O que estamos fazendo crescer? O ódio ou o amor? É uma escolha. Nós escolhemos, né? Escolhemos fazer ou um ou outro. Nesses momentos do mundo que nós estamos passando, não é só do nosso país, não. Nós estamos passando num momento conturbado do planeta. As coisas estão angustiadas. São populações inteiras migrando de país por falta de condição de viver. São inúmeras pessoas passando sede e fome. Uma pandemia de depressão espalhando por todas as fronteiras. O que nós vamos querer fazer nesse momento? Qual é a nossa escolha? Fermentar esse ambiente que já está um tanto conturbado, divulgando, comentando e criando esses dissabores? Ou vamos querer fermentar o bem, o amor, a luz, né? Qual é a nossa escolha? O que escolhemos hoje fazer, né? Como, onde estamos, em qualquer lugar, o que escolhemos levedar? Qual é a o que nos movimenta o coração? O que nos faz ser aquele espiritista que estávamos falando no começo? Qual é a nossa escolha? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para a gente refletir antes de abrir a boca, refletir antes de tomar uma atitude, refletir antes de enfiar a mão na buzina, refletir antes de fazer uma coisa errada no trânsito, refletir antes de falar no telefone dirigindo. Porque se um movimento desses falsos transformar numa bagunça maior, acaba a sua paz nessa encarnação. Já pensou você falando no celular e atropelar uma criancinha? Acabou a sua paz dessa encarnação, porque você vai se culpar do que fez. Então, sabendo que não precisa fazer, que não é para fazer, não faça. Uma coisa, Alan, que nós precisamos aprender e entender é que houve tempo em que o nosso organismo, o sangue circulava sobre a ação de alguma força, alguma intenção. Até que a evolução tornou esse movimento automático. O coração batia sob a impulsão de alguma vontade, algum pensamento, até que um dia se tornou automático. A mesma coisa é o amor. A mesma coisa é a benevolência. Nós estamos num estágio onde nós ainda precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Por quê? Porque nós temos tendências, nós temos arrastamentos, e nós somos levados normalmente pela tendência e pelo arrastamento. É o nosso passado, é a nossa vivência, e nós temos que transformar isso num hábito para que, realizando esse hábito muito tempo, ele se transforme num mecanismo automático. Que nós possamos desenvolver isso em nós através do esforço, da consciência e da atenção. De que, por enquanto, nós estamos que nem Paulo. Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. E, coroando essa sua fala, Luiz, eu trouxe uma poesia de Emmanuel, que está no livro Urgência, psicografado por Chico Xavier, para leitura. Olha só que interessante, o Luiz não sabia que eu trouxe essa poesia. E vou ler essa poesia para vocês agora, para preparar a nossa segunda parte do programa. Mas prestem atenção. Chama Reino do Amor. Quando transformarmos as próprias mãos em instrumentos de trabalho constante, no erguimento do progresso comum, elevando as formas de vivência nas áreas de ação a que fomos chamados. Quando convertermos os próprios olhos em agentes de luz, a fim de enxergarem unicamente o bem nos caminhos alheios, para que a concórdia e a segurança consigam reinar em auxílio de todos. Quando transubstanciarmos os nossos ouvidos em atalaias de compreensão e bondade, filtrando exclusivamente as palavras que possam servir à tranquilidade e ao engrandecimento da vida. Quando transformarmos o coração numa fonte de bênçãos e fizermos da própria mente um vasto campo de ideias nobres, a fim de assimilarmos as inspirações dos planos superiores, de maneira a melhorarmos os padrões da vida ao redor de nós. Quando aceitarmos a injúria por estímulo ao trabalho, o mal por via de acesso ao bem, a dor por sementeira de alegrias e a beneficência em suas múltiplas formas, por simples dever que as leis do Senhor nos traçam a todos, uns à frente dos outros. Então, estaremos cooperando não só pelo estabelecimento definitivo do império espiritual da felicidade no campo humano, mas, acima de tudo, teremos atingido a sublime descoberta do reino do amor que Jesus anunciou estar em nós mesmos, de modo a irradiar-lhe a harmonia e a paz, onde estivermos para sempre. Tem tudo a ver, né? A ver. Muito bem. Agora vamos para os estudos espíritas do Evangelho, ou melhor, agora teremos que fazer estudo do Céu e Inferno, que eu esqueci de trazer o livro. Vamos procurar aqui na internet, O Céu e o Inferno. Pensa que é fácil, gente? Esse trabalho de apresentação do programa Visão Espírita, ele é feito com bastante dedicação do Geraldo, do Luiz, do Wilson, né? E a gente, quando pega assim para substituir de uma hora para outra, a gente passa, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer primeiro o estudo Espírito do Evangelho da Terezinha de Oliveira, que já está na sequência. Enquanto isso, eu procuro aqui a parte que nós paramos do Céu e Inferno. Estamos no capítulo 22 da quarta unidade do livro... Sexto livro da coleção Estudos e Cursos da Terezinha de Oliveira, com o título Estudos Espíritas do Evangelho. Essa coleção é bom que se fale nela, porque ela é uma coleção de 7 obras muito boas, que foram desenvolvidas lá no Allan Kardec de Campinas pela Terezinha de Oliveira, e isso o Allan Kardec publicou. Então, normalmente, as casas espíritas têm cursos que elas ministram aos seus colaboradores, e essa coleção é um curso completo sobre espiritismo. Então, aquelas casas espíritas que se dispuserem a examinar essa obra, são 7 volumes e muito bons para você implantar na sua casa espírita. Inclusive, você pode, vai chegar um determinado momento que você está começando um, mas você já tem grupos que estão lá na 7ª unidade, né? Então, é uma sequência, é um curso que tem assim um ciclo bem amplo e você pode explorá-lo de uma forma muito eficiente. Muitas casas adotam esses livros no estudo. Já é um estudo preparado, né? Pronto. Tá pronto. Você não tem que inventar a roda, tá aqui já, né? E aqui nós vamos falar hoje dos feitos de Jesus. Número 1. Milagres ou fenômenos? Muitos prodígios e maravilhas são relatados no Velho e Novo Testamentos. Ante eles, o povo israelita costumava expressar sua admiração. Quando, por exemplo, Jesus curou o paralítico em Cafarnaum, as pessoas ao redor exclamaram: "Hoje vimos prodígios." Está lá em Lucas. Prestem atenção, prodígios. Prodígios, exatamente. Essa passagem está em Lucas, capítulo 5, versículo 26. Se falassem em latim, teriam dito miraculum, que vem de mirare. Esse significa exatamente prodígio, maravilha, coisa admirável. Passando para o português, miraculum resultou no vocábulo milagre. A palavra milagre veio, porém, a mudar de sentido por influência da teologia católica, passando a significar uma derrogação das leis naturais, pela qual Deus estaria dando uma demonstração de seu poder. Para ser considerado milagre, um fato teria de ser sobrenatural, fora das leis da natureza e, como consequência, inexplicável e insólito, fora do habitual, do comum. Antigamente, a ignorância humana era muito grande, por isso, numerosos fatos eram tidos como inexplicáveis e, em consequência, considerados como sobrenaturais, milagrosos. O progresso do conhecimento humano vem contribuindo para esclarecer muitos desses pretensos milagres. A ciência revelou novas leis que explicam fenômenos e, assim, foi destruindo lendas, abolindo crendices e superstições. À medida em que aumenta o rol dos fenômenos e leis conhecidos, o círculo do maravilhoso vai ficando menor. Ainda resta muito de maravilhoso no que diz respeito à ação dos espíritos sobre a matéria, porque é campo pouco conhecido da ciência. Por enquanto, mas o espiritismo já nos instrui e orienta sobre esses fenômenos. Então nós vimos aí que o sentido da palavra era completamente diferente. É uma coisa extraordinária, é um fato incomum, é um prodígio. Agora vocês vejam as coisas como se encaixam. A igreja, ela instituiu a Santíssima Trindade, tornando a figura do Cristo um Deus. E quando Cristo, que ela quer que se torne um Deus, que ela quer que tenha um conceito de Deus, faz coisas que derrogam as leis da natureza, ele faz alguma coisa que ninguém mais faz. E na realidade, todos esses prodígios, tudo isso que Jesus fez, é possível de ser repetido e, inclusive, a história do Espiritismo nos mostra inúmeros fenômenos que, pura e simplesmente, elas reproduzem aqueles fenômenos realizados no Velho e no Novo Testamento. Nós vimos que o próprio fato de Jesus caminhar sobre as águas, ele mesmo mostra que um seu discípulo pode fazer, desde que obedeça certas leis. O discípulo caminhou sobre as águas, enquanto permanecia sob o poder da lei e da fé. A partir do momento que ele sentiu medo, ele afundou. Derrogou a lei. É a lei onde ele se submetia através da sua confiança, através da sua fé, ao comando do Cristo. Então, que isso possa ser entendido. E a doutrina espírita já nos explicou de uma forma muito ampla de que Jesus é um espírito perfeito. Deus é Deus, estabelecido lá atrás por Moisés e permanece. Deus, Jesus é seu filho, o nosso exemplo maior de espírito que chegou ao grau máximo e que Kardec, de uma forma muito clara, os espíritos lhe disseram, foi o maior espírito que habitou entre nós. Não foi Kardec, não foi Chico, não foi nenhum dos outros, foi Jesus. E continuando esse mesmo item, ela comenta assim, ó, à luz da doutrina espírita, sabemos que muitos dos feitos admiráveis narrados na Bíblia são possíveis e verdadeiros e ainda hoje se podem dar aqui e ali. Então só esse trecho já daria para a gente comentar um monte de coisa, porque naquela época algumas coisas eram impossíveis de explicar. Hoje a gente já poderia explicar vários desses. Muitos desses. A própria Tábua das Leis. Tábua da Lei, da escrita direta. É. Né? A própria mulher hemorroísa com a fé que ela desenvolveu. Agora, uma parte que pouca gente dá importância nestas curas de Jesus é que elas tiveram primeiro um período, depois elas param. Aí ele vai para o ensinamento moral. Então ele estava num primeiro momento chamando a atenção para quem ele era. Mesmo processo que ocorreu com o espiritismo dos fenômenos. Exatamente. Mas ele falava após cada cura, que é outra coisa que pouca gente presta atenção, que a tua fé te curou. Ou seja, não foi ele que curou. Foi a fé que depositaram nele. Logo, nós podemos fazer a autocura, nós podemos nos curar porque acreditamos numa água, nós podemos acreditar porque é uma questão de fé, né, Luiz? É, e Alan, seria interessante você explorar um pouco mais isso com relação àquelas pessoas que vão tomar o passe na casa espírita. É muito boa essa lembrança, porque o passe, né, é uma transfusão de energia espiritual, às vezes magnética, quando vem do passista. Mas na casa espírita, ela normalmente é magnética espiritual, ou seja, há a espiritualidade no processo, completando a energia que cada um vai ali buscar. Nós chamamos até de fluidoterapia, porque primeiro tem o passe, depois você toma água fluidificada. Então vamos falar assim, você recebe fluido por dentro e por fora, né? Primeiro através do passe por fora e depois você ingere uma água que somente de você ter fé naquele momento e ingerir, aquela água é carregada de bons fluidos que vão para dentro de você. Agora, qual que é a intenção desse momento lá no centro espírita? É proporcionar a sua cura? Não, a intenção não. A intenção é ser um veículo que transfira a quem procura o que ele veio procurar dentro da fé dele. O médium não tem a capacidade, por conta própria, de transferir uma energia boa para você, a não ser que você se disponha a recebê-la. É, em um outro processo também, Alan, as pessoas, por exemplo, normalmente na casa espírita você tem a palestra antes, que é como se você, uma dona de casa, faz com a roupa suja. Ela coloca a roupa de molho com o sabão, que é para amolecer a sujeira, né? Então a palestra nos prepara no sentido de entrarmos em sintonia com aquilo que nós vamos receber. Exatamente. Olha só, às vezes as pessoas falam até de uma forma um pouco assim, deturpada isso, falam assim, deixa seus problemas fora daqui e agora, se prepara para estar aqui. Não é nesse sentido que o problema fica ali pendurado no cabide e a hora que você sai você pega ele de volta. Não é assim. O convite é para que você se envolva com o grupo dentro de um pensamento comum. Entre em harmonia. Entre em harmonia com o grupo. Então, na realidade, eu até brinco muitas vezes que o palestrante é o bobo da corte, né? Quando ele faz bem feito o trabalho dele, ele distrai todo mundo com um enredo bem feito, bem composto, para que as pessoas comecem a refletir com ele numa ideia elevada, num pensamento nobre, melhore o seu padrão vibratório, e com essa melhora temporária enquanto a palestra está acontecendo, a espiritualidade já começa o tratamento espiritual ali onde você está sentado. Se por acaso você estiver mais desequilibrado, você fala, não, eu preciso de um pouco mais de energia. Então aí você vai para o passe, recebe esse outro influxo de energia e ainda toma água fluidificada no final. Você fez todo um processo de fluidoterapia. Por isso que não adianta chegar só no final, depois da palestra. Quem chega no final, depois da palestra, achando assim, poupei meu tempo, o que é que aconteceu? Não recebe nada. Não recebe nada. Nem a energia do passe. Porque está refratário. Ele não entrou na harmonia para ser... Não fez todo o processo. Ele não se conectou, não colocou tomada no plug, não vai receber energia. É isso aí. Então é importante esse processo da palestra. É isso que vocês estão ouvindo o Alan dizer. Vou dizer um fato. Tem, inclusive, provas materiais desse fato. Nós realizávamos na União Espírita um curso, que era, inclusive, sobre o livro A Gênese. Num determinado estágio do curso, a aula estava em andamento, uma aluna ela me fez um sinal e depois então me explicou o que estava acontecendo. Ela tinha um tumor no seio e ela sentiu durante a palestra, durante o curso, que estavam manipulando o seu seio numa cirurgia espiritual. Ela sentiu fisicamente. Então, todo o processo da cirurgia foi realizado enquanto ministrávamos o curso. E ao final, então, ela me explicou tudo o que aconteceu. Eu falei para ela assim, então você faz o seguinte, você tem a radiografia que mostra o tumor lá. Amanhã você procura o seu médico, porque ela estava com a cirurgia marcada para 2 ou 3 dias após. Você procura o seu médico, relata para ele o que aconteceu e pede para ele fazer uma nova radiografia. Ela fez a nova radiografia, demonstrou que o tumor tinha sido removido. São fatos. E essa moça, inclusive, de vez em quando eu encontro com ela e ela sempre confirma comigo. Eu tenho as duas radiografias. Mas veja só, foi a aula do Luiz que curou? Não. Foi a fé da moça naquele ambiente. E principalmente o merecimento e um ensino. Olha, é uma soma de fatores. Porque assim, veja bem, o corpo físico ele é transitório. Eu gosto sempre de lembrar que Lázaro, que foi ressuscitado por Cristo... Ou mesmo aqueles que foram curados, aqueles que voltaram a enxergar, aqueles que voltaram a andar, num outro momento, desencarnaram. Tanto quanto nós vamos desencarnar. O corpo é transitório, o espírito é imortal. Então, a pessoa, às vezes, quer ficar livre de uma doença no corpo físico, mas é justamente essa doença que vai dar o maior impulso evolutivo para o seu espírito. Agora, quando a espiritualidade entende que o que aquela doença precisava, que era despertar muitas vezes a fé na pessoa, despertar uma visão interna, né? Despertar uma visão amorosa sobre ela mesma, já passou aquele aprendizado, a doença está em condições de ir embora. Por isso, o Luiz falou de merecimento. Então, merecimento é o primeiro para acontecer. Segundo é a fé. A fé só vem depois do entendimento do que está passando. Então, fé, merecimento e um ambiente saudável de fluidoterapia para proporcionar essa cura. Né, Luiz? É isso que a doutrina insiste nesse sentido. Nós temos que criar os elementos necessários para sermos bafejados com aquilo que nós desejamos receber. Então, a doutrina espírita, como maior maior dado que ela tem para lhe fornecer é exatamente isso, o conhecimento da doutrina espírita, porque o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós ficamos conhecendo sobre o processo, nós nos convencemos. E aí a nossa vontade, ela consegue imperar e agir. Às vezes as pessoas vão se submeter a um tratamento conosco de desobsessão, então é aí as pessoas vêm, porque ela está obsediada, como se aquilo realmente pudesse ser tirado e eliminou o problema. E às vezes a gente inclusive deixa pessoas meio chateadas porque elas acham que em removendo aquele problema resolveu tudo. Não. Principalmente porque ela voltará de novo nas mesmas mazelas. Agora, quando a pessoa entende, quando ela assimila e quando ela elimina a ignorância, começou a resolver o problema. E olha que interessante, porque ela continua comentando, por mais extraordinários que nos pareçam, não são milagres no sentido de derrogação das leis naturais. Explicam-se pela ação dos espíritos sobre os fluidos, com o seu pensamento e vontade e através do seu perispírito. São, portanto, fenômenos que obedecem a leis naturais, leis divinas e, como tal, sábias, perfeitas e imutáveis. Nelas, nada muda, nem precisa ser mudado nunca. Quanto mais se vier a conhecer a vida universal, menos se falará em sobrenatural ou milagres. Em compensação, cada vez mais se confirmará a presença do elemento espiritual e os efeitos de sua ação em nós e ao nosso redor. Nesses fenômenos admiráveis, cada vez mais reconheceremos a grandeza de Deus, que se revela majestosa na sabedoria com que rege o universo através de suas leis soberanas, a tudo prevendo e provendo, sem que nenhuma delas precise ser complementada, corrigida ou anulada. E a lei primeira, Jesus nos passa há 2000 anos atrás. Que brilhe a vossa luz entre os homens. Quando a nossa luz brilha entre os homens, nós nos tornamos uma ferramenta da espiritualidade no seio de qualquer ambiente. Que coisa mais gostosa. E aí a espiritualidade pode realizar inúmeros fenômenos se utilizando da nossa vibração e dos fluidos animais que nós possuímos. Então, meus amigos, o mundo só se encontra no estágio em que está exatamente porque impera a inferioridade. O mundo de regeneração, o que vai acontecer? A superioridade ou a inferioridade se tornará menor. Não vai mudar, não vai ter só negro puro. É a inferioridade se tornará menos densa ou menos numerosa. Então, meus queridos amigos, hoje quanta gente que está com a sua velinha apagada, acende essa velinha, por amor de Deus. Se deixa influenciar por alguma coisa positiva e começa a brilhar entre os homens. Essa é a nossa ação. A coisa está muito mais próxima do que nós imaginamos. Basta para isso que a gente atue. Na sexta-feira eu fazia uma palestra e eu falava Brilhe a Vossa Luz, que é um texto, é o título de um texto de abertura de um livro dos Domínios da Mediunidade do Emmanuel, né? do André Luiz. Com esse prefácio do Emmanuel. Por exemplo, vamos aproveitar isso que o Luiz falou. Você pega uma irmã Dulce, não vou falar nem do Chico, vou falar da irmã Dulce. O que ela fez? Ela permitiu que a luz dela brilhasse. A partir do momento que essa luz brilhou, iluminou uma série de pessoas na sua volta com a sua prática. Por exemplo, tem uma historinha que o Divaldo conta. O Divaldo era muito amigo dela enquanto encarnada. E ela estava velhinha, não conseguia esticar a coluna, ela ficava tortinha. Então ela precisava dormir sentada. E ela começou a dormir numa cadeira de madeira. Aí o Divaldo chegava lá, falava para ela, mas irmã, essa cadeira de madeira, essa cadeira é santa, Divaldo. Essa cadeira é abençoada. Que cadeira santa, cadeira abençoada? Cadeira de madeira, irmã. Isso aí vai acabar com a senhora. Não, Divaldo. Você sabe que nós estamos reformando o Hospital das Crianças, não sabe, Divaldo? Você sabe que lá são 40 leitos. E essa cadeira já me deu 20 camas hospitalares. As pessoas me veem sentadas aqui e querem me dar uma cama hospitalar. Quando eu ganhar as 40, eu saio daqui. Então é uma pessoa, veja só, é uma pessoa, né, que deixou a luz brilhar. A cadeira realmente para ela era abençoada da mesma forma que o corpo físico dela. Ela pouco se importava se aquele corpo físico estava torto, estava com dor. O que ela queria era servir aquelas crianças que precisavam das camas hospitalares. O nosso programa é uma luz que brilha. Alan, eu vou me permitir entrar num campo, não sei se você vai ficar meio constrangido, mas conta daquele nosso ouvinte que foi buscar alguma coisa lá no seu apartamento, lá no seu prédio. Então, isso não tem preço, né, Luiz? Ele foi pegar lá uma encomenda com a minha esposa e minha esposa estava extremamente ocupada, ela pediu para eu entregar. E fui eu entregar. Quando eu fui entregar, eu comecei a falar com ele e ele falou: "Você é o Alan Diniz." Eu falei: "Sou o Alan Diniz, sou o culpado, né?" Aí ele falou: "Eu ouço vocês todo domingo no programa Visão Espírita. Você não faz ideia como isso é gostoso. Eu conheço pelo tom de voz de cada um a emoção que está passando naquela hora, naquele momento, porque eu só tenho a voz de vocês naquela hora." Esse tipo de retorno, Luiz, não é o que a gente faz esperando. A gente não faz esse programa, nunca fez esperando nenhum tipo de retorno desse. Mas quando ele acontece dessa forma espontânea, porque foi um encontro por acaso, quando ele acontece de forma espontânea, mostra que pelo menos nesse horário, pelo menos nesse momento, a gente está conseguindo colocar a lâmpada em cima do candeeiro, né? Realmente colocamos na frente a lâmpada que está sempre podendo, né, resplandecer a sua luz para todas as criaturas. E nesse instante, eu estou vendo aqui no mapinha do Alan, do André, várias velas estão acesas em vários locais. Mais de 16 cidades. São 16. Olha, Piracicaba, Mojimirim, Araçoiaba da Serra, Rio das Pedras, São Paulo, Araras, Iracemápolis, Limeira, Campinas, Santa Bárbara, Cerquilho, Rio Claro, Sorocaba, Americana, Tietê, Cosmópolis, e tem ainda mais um aqui que não foi encontrado, que às vezes o localizador ele não consegue identificar. Então talvez tenha mais alguma cidade que a gente não saiba. Então vocês vejam, são luzes que se acendem nesses locais de pessoas sintonizadas com o bem, sintonizadas com as coisas espirituais. Então quando a gente entra numa casa onde se pratica o evangelho no lar, onde se pratica a prece, nós normalmente entramos no ambiente e sentimos essas vibrações. Agora imagina essa cadeia de luzes se entrelaçando no estado de São Paulo. E aonde você estiver, ser o fermento espiritual, conforme lemos hoje. Então se você é um aí ouvindo, seja o fermento espiritual aí. De que maneira? Ah, levando o programa Visão Espírita? Não. Levando os ensinamentos que nós trazemos aqui de Emmanuel, de Allan Kardec, de outros, para a sua vida. Você vai almoçar com algum familiar que não ouviu o programa, você vai encontrar com outras pessoas que não ouviram o programa. Que essa luz brilhe aí, aonde você estiver. Aliás, em Santa Bárbara, isso se deu de uma forma enorme, né? E a grande público que nos ouvia em Santa Bárbara era evangélico, católico. Eu acredito que tivessem poucos espíritas sintonizados. O que que era? Era exatamente isso. A pessoa começava a escutar e aí começava a ver que aqui, dali vinha coisa boa, coisa que eles se identificavam pela maneira de pensar. Então, a partir do momento que todos nós, ou um grande número de pessoas, passa a pensar coisas positivas, coisas construtivas, nós estamos retemperando a atmosfera espiritual do planeta. Que maravilha. Bom, são 10 horas e 26 minutos. Ah, e hoje tem, né? Hoje nós temos a música do Luiz. Tem, né, Luiz? Tem. E é das boas, é das boas. Então vamos ouvir agora. E é bom também que o André vai começar a conhecer umas coisas boas. Fica à vontade, meu amigo André. Oh, meus amigos, olha aí, o Luiz hoje nos apresentou, tanto a mim quanto ao André, o Luiz Vieira, não sei se todos conheciam. Eu fui até aqui procurar um pouco de informação. Luiz Vieira nasceu em 1928 e está encarnado com 90 anos. Ele é um pernambucano que imitou Vicente Celestino, quer dizer... Não é para qualquer um, não, né? Imitar o Vicente Celestino. Ele começou a ser conhecido através disso. É, e ele conseguiu ser contratado pela Rádio Tupi, né? Trabalhou na Tupi, na Record, pertenceu a várias emissoras, né? Tem uma série de músicas fantásticas que a gente precisa conhecer, né? Depois ele teve um programa... na TV Excelsior, Encontro com Luiz Vieira, que estreou no ano de 62, ganhou paradas de sucesso com Prelúdio para Ninar Gente Grande, Menino Passarinho, que é essa que nós acabamos de ouvir. Em 63, ele gravou outro grande sucesso, Paz do Meu Amor. Chegou a fazer diversas viagens aéreas por semana para fazer 5 programas de televisão. Viajava do Ceará ao Rio Grande do Sul. E atualmente ainda é locutor da rádio Manchete. Tá vendo? Olha que fantástico. Agora vocês viram? Vocês acabaram de viver ao vivo a distribuição da luz. Eu, quando trouxe a luz, ou trouxe a lume, o Luiz Vieira com o Menino Passarinho, eu propiciei a dois elementos que estão convivendo comigo, quer dizer, 75% da população aqui do ambiente, conhecer um fato novo. Então, às vezes, a gente reclama da vida e a gente fica choramingando exatamente porque não estamos agindo. Quando você coloca como leme, você trazer a lume, trazer à tona, contar para as outras pessoas as coisas boas que existem, você está propagando o bem. Quantas e quantas vezes o Alan frequenta comigo a padaria França, que é uma padaria aqui de Piracicaba, e eu canso de dizer para ele, ali tem uma porção de coisa boa. Aí você chega para um vizinho, para coisa assim, olha, pega aquela maionese da padaria França, você está evidenciando uma coisa boa. Então, quando nós enaltecemos o pãozinho do pão de açúcar, pão crocante, francês, eu trouxe salaminho italiano lá de Florianópolis e tem aí 80 pessoas recebendo salaminho aqui em Piracicaba. Por quê? Porque as coisas boas nós temos que propagar, temos que distribuir. Então, quando nós distribuímos as coisas boas, o mundo fica infestado de coisa boa e o mal não se estabelece. É a luz. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz entre os homens, ele diz assim, acaba com as trevas perto de você. É uma coisa clara, tão simples, tão elementar. Agora, para isso, nós precisamos agir. Nós precisamos fazer valer uma coisa chamada vontade, persistência, disciplina. E é uma disciplina de estar no mundo, né? É saber que você está numa oportunidade reencarnatória de brilhar a vossa luz. Aqui a gente podia lembrar também, Luiz, aproveitar para explorar um pouco mais isso, o livro Voltei, né? Do nosso Frederico Figner. Um cara que trabalhou demais pelo Espiritismo. Quando ninguém queria publicar os livros espíritas, ele montou o parque gráfico com recursos próprios para que o livro espírita fosse editado. Ele, mais ainda, ele fundou centros, fez uma série de coisas. Quando ele desencarna, chega no plano espiritual e é recebido por um monte de espíritos, trabalhadores do movimento espírita, um monte de gente, inclusive Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes fala para ele assim, uma pena que você perdeu sua encarnação. E ele cai do cavalo, olha para o Bezerra de Menezes e fala assim, como assim? Como, quanta coisa que eu fiz? Ele falou, não, calma aí. Por tudo que você fez é que nós temos aqui hoje o direito de estar te recebendo. Mas você saiu e voltou do mesmo jeito. Você não preocupou em nenhum momento com a evolução do seu espírito imortal. Você não se dedicou a isso. Você passou a vida se preocupando só com o outro. Esqueceu de fazer brilhar a sua própria luz. Olha quanto ensinamento que nós temos nessa fala do Alan. Eu conheci essa pessoa, essa história, mas ainda não tinha recebido uma intuição como eu recebi agora. Olha só o que acontece conosco. Nós normalmente fazemos muita coisa. E normalmente fazemos muita coisa em que nós somos hábeis para fazer. Isso aí quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquilo ali já veio conosco. Já é um ponto onde nós chegamos. Nós não fazemos força para fazer aquilo. Aí eu pergunto. É exatamente o que ele está colocando. E os espíritos, inclusive na aula passada, nós lemos uma lição muito interessante que fala exatamente isso. Quantas distrações que nós encontramos. Quantas e quantas vezes nós ficamos distraídos com coisas que passam à nossa frente, ao nosso lado, e desperdiçamos o tempo de fazer uma coisa que foi enaltecida aqui. Olharmos para dentro de nós. E existe uma coisa que todos nós, não, daqui eu acho que ninguém que nos ouve se safa dessa. O que é que nós fazemos com aquelas pessoas que não nos agradam? É na família. Quanto mais longe nós estivermos dela, melhor. Nós queremos nosso bem-estar. Vocês querem ver uma coisa que acontece muito comumente num grupo espírita? Todo grupo tem aquela pessoa que é um pouco mais inconveniente. No dia que aquela pessoa não vai, todo mundo respira aliviado. Ai, que maravilha! Olha só. Ali é o ambiente onde aquela pessoa está se repondo. Onde aquela pessoa está se reconstruindo. Ora, se ela está se reconstruindo, é natural que aquela reconstrução roube de cada um de nós um pouco do conforto, né? Aquele conforto é coisa gostosa, a gente está entre amigos, pessoas que a gente ama, é coisa mais gostosa do mundo. Agora, é o nosso trabalho estar com aquelas pessoas que a gente ainda dá choque. Aquelas pessoas que nós temos dificuldade de tolerar, dificuldade de conviver, dificuldade de atuar. Então que nós entendamos que é exatamente esse o nosso trabalho. Aí reside a nossa tarefa, superar essas dificuldades através da prática daquilo que nós não gostamos de fazer. É, e aí está o esforço, que nos vai apontar como verdadeiros espíritas, né? Muito bem, para fazer agora a nossa, que seria a segunda, mas vamos fazer como terceira parte do nosso programa, o estudo sequencial do livro do Céu e Inferno, do Allan Kardec. Eu vou puxar aqui o capítulo 11 da proibição de evocar os mortos. Eu acredito que deve ser mais ou menos por aí que nós estamos. E no seu item 1, nós vamos ter a seguinte leitura. A Igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demônios. É debalde invocar os evangelhos, como fazem alguns, para justificar a sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a esse respeito. O supremo argumento que prevalece é a proibição de Moisés. A seguir damos os termos nos quais se refere ao assunto a mesma pastoral que citamos. Ele vem citando uma pastoral lá, né, católica, nos capítulos anteriores. E ele fala assim: conforme a pastoral, não é palavra do Espiritismo. Quem está nos ouvindo, preste atenção. Não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis. E aí, né? É importante a gente ver agora a visão de Allan Kardec sobre esse assunto. Então eu vou pular para o item 4, que ele fala assim: a proibição de Moisés, não, aqui ainda não é do Kardec, olha, vocês me desculpem que eu não preparei essa parte. Vamos comentar sobre isso. Pode ser. O Allan Kardec, ele coloca, e realmente é real, o Moisés, em um determinado momento, ele proibiu as evocações. Aliás, inclusive, como é recomendado hoje numa casa espírita, qualquer casa espírita que estude a doutrina, a gente sabe que essas evocações não fazem sentido e não são recomendadas no seguinte ponto. Evocava-se os espíritos para saber se o meu país, se o meu povo, brigando com o povo vizinho, se eu ia ganhar a batalha ou não, né? Então imagina, evoca o espírito daqui, evoca o espírito do outro lado, como é que não, quem vai ganhar a batalha, né? Então, que não se colocassem nas costas dos espíritos, responsabilidade nossa. Se eu estou com um exército mais bem equipado, mais bem treinado, eu tenho uma chance enorme de ganhar uma batalha. Eu não devo pedir isso aos espíritos, porque a mesma coisa o outro lado faz. E os espíritos vão aproveitar aqueles espíritos gozadores para mandar todo mundo se matar. Então isso Moisés fez em função do abuso que ocorria na evocação dos espíritos para tomada de decisão que são puramente nossas. Nós tivemos um caso prático, e eu gosto muito de mencionar os casos práticos, de um elemento que a sua esposa recebia espíritos e um processo obsessivo. E ela, então, ela começou um tratamento lá no nosso grupo, e esse tratamento foi evoluindo, foi se prolongando, e aquele espírito começou a ser orientado no sentido de se afastar. E aí um belo dia o marido chegou para mim e disse assim: escuta, então quer dizer que existe chance desse espírito então não se comunicar mais? Eu disse assim: claro, o nosso trabalho, o objetivo é esse, que ele continue seu processo evolutivo e a sua esposa fique numa boa. Aí ele parou de vir. Parou de vir por quê? Porque ele estava utilizando daquele fato para consultar esses espíritos em algumas coisas que ele fazia. E aí isso ia acabar. Então, ele pura e simplesmente interrompeu o tratamento e essa mulher veio a desencarnar alguns anos depois. Esse é o grave. Aquela interferência. Com aquela interferência, sem sombra de dúvida, aquele intercâmbio, principalmente sem consentimento, ele trazia uma série de prejuízos à sua saúde. Então, que a gente tenha a responsabilidade de seguir aquilo que o Espírito Verdade nos falou. Amai-vos e instruí-vos. A instrução é a única coisa que nos permite discernir. É. E aí Kardec comenta aqui, ó, no item 5. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Uma dessas leis é invariável, ao passo que a outra se modifica com o tempo, e a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios porque o eram os judeus no deserto, e tampouco que os capitulares de Carlos Magno se moldem à França do século XIX. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver este artigo da lei mosaica, se um boi escornar um homem ou mulher, que disso morram, seja o boi apedrejado e ninguém coma da sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Então, assim, é realmente... Coisas do tempo. Né, coisas do tempo que só o tempo vai esclarecendo. Por que que Moisés, naquele momento, proíbe a comunicação com os mortos? Porque estava sendo feita de forma distorcida, tal qual o exemplo que o Luiz nos trouxe. É, as pessoas estavam distorcendo as informações mediúnicas. Quando você tem um povo ignorante do que estão fazendo naquele momento, e como Moisés era o líder daquele povo, ele resolveu por bem naquele momento falar: está proibido, gente, para, né? Até vocês poderem educar essa nova maneira de agir com esses espíritos, está proibido, né? Que vocês realmente se sintam proibidos dessa evocação. E esse capítulo da evocação é muito interessante, porque ele continua lembrando mais, né? Que convém saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. É uma pergunta interessante, porque quando a gente imagina... O interessante é que a grande parte que usa da Bíblia para defender os seus pontos de vista, ora utiliza de uma passagem do Velho Testamento, ora utiliza do Novo Testamento, né? Das mensagens então evangélicas dos evangelistas ali. Então, nessa busca de ora uma mensagem aqui, ora uma mensagem ali, é para acomodar as suas reflexões. Então, o que ele, Kardec, está chamando, e como Kardec é conhecido como bom senso em pessoa, é justamente isso, né? Pensa um pouquinho. Daí olha só o que ele fala: finalmente convém saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica, ou por outra, se é mais judia que cristã. Convém também notar que de todas as religiões, precisamente a judia que faz menos oposição ao espiritismo, porquanto não invoca a lei de Moisés, contraria as relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs. Então, olha só, outro dia eu falava para um católico que estava falando, nossa, mas como que você pode acreditar no espiritismo, né? E eu falava assim, o que que são os santos? Explica para mim. Os santos não são espíritos desencarnados de pessoas que já fizeram, já tiveram uma encarnação? Como que os santos continuam agindo? Como que a pessoa vai lá no cemitério rezar por um ser que já morreu e pede para ele intervir em seu bem? Então quer dizer que vocês acreditam na vida após a morte? Ou só dos santos? As pessoas não têm nem consciência nela. Se elas entendessem um mecanismo, elas parariam para pensar. Diz assim, pera um pouquinho, então esse que morreu se comunica. Ele continua agindo. Então a gente tem que ver qual que é a intenção que está por trás, né? Que é o que justamente Kardec nos convida. Daí no item 10 ele fala assim, a evocação, dizem, é uma falta de consideração para com os mortos, cujas cinzas devem ser respeitadas. Mas quem é que diz tal? São os antagonistas de dois campos opostos. E o próprio texto já demonstra falta de conhecimento, né? Claro. Que quando se evoca o espírito, não as cinzas do corpo. Né? Entende? Quer dizer, então a falta de compreensão é que realmente leva a esse ponto. Né? Não sabe discernir, não sabe nem do que está falando. Essa parte do céu e inferno, a gente está fazendo ele de forma sequencial, na realidade, ela serve para Kardec fazer esses contrapontos e colocar o porquê que nós, espíritas, temos convicção, né, dessa vida após a morte. Né? E lembrando também, né, Allan, que o próprio Jesus, ele aparece lá no monte com Elias, que não era João. Tem hora que apaga, gente. Elias e... Eu vou descobrir já. Moisés. Moisés. Por que não João? Porque João e Elias eram a mesma figura, né? É o mesmo espírito, não pode aparecer com duas fisionomias. No mesmo momento, né? E ele deixa claro isso, né, na sua explicação. E por que ele leva só três apóstolos para essa situação, né? Talvez fossem os três que mais fé tinham para acreditar naquela situação. E outra coisa, né? Serviam como médiuns, né? Médiuns porque e apoio, não existe, né? Mágica, existe não. Uma lei. E para se materializar, eles precisavam de ectoplasma. E da onde viria? Viria daqueles três que estavam ali. E é então, isso que a gente coloca. O entendimento da doutrina, tudo clareia. Ela segue num crescimento natural e a gente vai interpretando como fenômeno, não como milagre, como foi dito hoje. Né? Aí ele fala no item 15 assim, ó, repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. E aí, é muito interessante que a gente clarifique o seguinte. A parte experimental, Kardec fez toda através de evocações. Então, o que o Kardec fazia? Por exemplo, ele evocava espíritos que haviam desencarnado numa determinada condição e, através desse estudo desses espíritos, ele relatava a experiência. Vamos imaginar. Hoje, nós todos queremos saber a respeito da cremação. Ora, se nós evocarmos espíritos que foram cremados, nós teremos relatos desses espíritos, da experiência que eles vivenciaram com a cremação. Então, se estabelece, através da concordância desses espíritos, daquilo que eles falam a respeito da sua experiência, o que que provavelmente acontece na cremação. Então, é assim que Kardec nos trouxe toda a sua experiência com relação à parte experimental dos espíritos. Ele, através dessas evocações, ele conhecia a situação que aqueles espíritos relatavam, e eles vinham acompanhados dos mentores espirituais que presidiam os trabalhos. Ele, então, relatava a experiência de cada um numa determinada situação. Então, vamos citar um exemplo prático. Aquela expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Nós fomos buscar nos livros espíritas e tinham 6 referências sobre o assunto. As 6 relatavam interpretações diferentes. Então, eu posso estabelecer uma generalidade e concordância dos espíritos nessas 6 opiniões? Não. São 6 opiniões e 6 opiniões diferentes. A doutrina espírita não tem opinião formada sobre esse assunto. À medida que esse assunto for se aprofundando, vai se estabelecer esse conceito. Então, por que o Kardec colocava que quando os espíritos desencarnavam, eles passavam num período de perturbação? Porque os espíritos evocados, eles falavam e relatavam essas experiências. Então, essas experiências e o montante de experiências que eram relatados com as mesmas características, ele colocava aquilo como um provável acontecimento com relação a todo mundo que tem aquele gênero de morte. É por isso que o trabalho dele é científico, porque foi através da experimentação. Ele não fez isso porque ele achou. Ele fez isso porque, evocando muitos espíritos que desencarnaram naquela condição, relatavam as mesmas sensações, os mesmos fatos. E tudo isso aí nós fazemos de uma forma natural. Você pega 10 amigos seus que visitaram Florianópolis. E os 10 dizem que o camarão é uma delícia, que você pode comer o caldo de camarão. Você vai chegar lá e dizer, no restaurante, dizer, me dá um caldo de camarão, na certeza. Por quê? Porque os 10 relatos dizem que é uma delícia. Isso aí quer dizer que todo mundo vai gostar do caldo? Não. Existem pessoas que não gostam. Agora, são pessoas que não gostam do camarão. Não que o caldo seja mal feito. Então, através das experiências é que nós coletamos as informações sobre tudo na vida. É isso que o Luiz está comentando. É muito importante porque... a gente tem que perder os preconceitos, né? Nós temos que perder essa maneira... perder o preconceito, não. Essa semana mesmo eu estava explicando para um rapaz, um menino, né? Ele estava falando para mim assim, ah, mas eu quero ficar livre de preconceito. Eu falei, isso não tem como. Desde que você entenda os preconceitos como conceitos anteriores a uma situação. Quando você encara que você tem preconceitos, é porque você já pensou sobre o assunto, você já estudou, já leu sobre o assunto. É natural. O que você não pode é paralisar em preconceitos. Aí ele fica perigoso. Então você entrar numa discussão, observar um fato com preconceitos, não é problema nenhum. O problema é você não se abrir para a ideia do outro, você não refletir sobre aquela ideia, não avançar naquele conhecimento e passar a ter um novo conceito, que vai ser pré a um novo conceito. E assim sucessivamente, esse é o processo dialético do aprendizado. Nós temos uma ideia, analisamos uma nova ideia e chegamos numa síntese, numa terceira ideia. Essa ideia passa a ser a nossa, até o momento que alguém confronta essa ideia. E assim fica numa sessão. Essa é a inteligência dos fatos. Agora, eu me prendo a um conceito qualquer e para sempre fico congelado naquele preconceito, naquele conceito, aí ele fica doentio em mim. Então que a gente se abra, né, Luiz, para o novo. Isso é uma das coisas mais importantes que existe. É você se dispor a examinar o ângulo que o outro está lhe fazendo. Eu lembro que na Praia dos Ingleses, lá em Florianópolis, havia uma ilha que a gente olhava do meio da praia onde a gente normalmente sentava, parecia assim uma ilha que ela começava fina, aumentava a altura e diminuía do outro lado. Uma ilha comprida, que tinha um pico no meio. Era uma ilha relativamente pequena. Aí, andando para o outro extremo da praia, eu vi de lá do extremo que não era uma ilha só. Era uma ilha maior na frente e tinha duas ilhotas atrás. E aí eu falei para o meu filho, eu disse assim, quantas ilhas tem ali? Ele disse, uma. Aí eu disse assim, não, eu já fui lá no outro lado da praia e vi que são três. E ainda me lembrei dele. Então, se a gente pegar um helicóptero e passar por cima, provavelmente a gente possa ver mais duas, mais três. Né? E quantos talvez tenham coisas que ainda são submersas. Se a maré baixar, a gente vê mais. Então vejam como é importante a gente examinar um mesmo assunto sobre vários ângulos. A discussão, ela leva-nos ao aperfeiçoamento, à ampliação. É importante que essas discussões se deem em torno de fatos, né? Não de preconceitos. Porque você querer somar experiência com um preconceito não dá certo. Por quê? Porque preconceito é uma coisa estipulada sobre alguma coisa que você não conhece. Eu vou citar um preconceito meu, né? Porque aí a coisa fica muito clara. Eu comprei aquela coleção Primeiros Passos. São quase 700 livretos que falam sobre vários assuntos. E aí, para comprar aquela coleção, eu peguei o livrinho que falava sobre espiritismo. A moça falava sobre o espiritismo depois de 2 anos estudando e visitando o movimento espírita. Quando aquela mulher escreveu, eu disse, meu Deus, que coleção maravilhosa. Se uma mulher examinando o espiritismo escreve isso sobre o espiritismo, que era perfeito. Eu disse assim, essa coleção só pode ser boa. E aí, um belo dia, lendo sobre tarô. Tarô, que se qualquer um de vocês me perguntasse, dissesse, Luiz, o que você acha do tarô? Ah, sortilégio, negócio de carta e tal. Ia chutar o que eu tinha em mente sobre o tarô, que era nada. Eu fui ler. O Jung, ele usava as cartas do tarô que não se sabe quando foram criadas, porque ela era tão antiga quanto a humanidade. Ele usava para analisar as pessoas. Então você veja quanta coisa que deve existir de informação, mas para isso você teria que ler o Jung e ele explicasse o que, que ele via naquilo. Aí você ia entender o que o Jung entendeu, mas para entender tudo você teria que examinar mais coisas. Agora, normalmente, como é que nós fazemos? Nós focamos sobre aquilo que geralmente é conhecido assim pela parte mais menor da população, que usa aquilo de uma forma indevida e aquilo se fixa em nós. E nós estamos também acostumados a sentir isso quando as pessoas examinam a doutrina dos espíritos. A gente fica chateadinho, mas é esse o fenômeno que acontece. Muito bem, como tudo que é bom passa rápido demais, chegamos aqui às nossas 11 horas da manhã, apesar de podermos ficar aqui falando horas e horas, para depois a gente retransmitir entre os horários, dá problema, né? A gente tem que ajeitar daí o tamanho do áudio. Você, hoje tivemos mais de 40 ouvintes de mais de 18 cidades. Eu acho que a que não apareceu foi da nossa amiga Vera mesmo, viu, Vera? Faltou Águas de São Pedro. É que é uma cidade muito grande, o mapa não conseguiu achar, viu, Vera? É uma brincadeira nossa. A Vera, nossa companheira de rádio aí há nem sei quantos anos, desde muito tempo. Deixa eu até aproveitar aqui a carona. Verinha, se você puder me mandar um telefone de contato lá do Francisco, do Missionário da Luz, eu agradeceria. Então tá, joia. Gente, muito obrigado por vocês estarem conosco. Luiz, suas últimas palavras. Agradecemos a Deus a oportunidade de ter estado aqui. E que nós possamos ter feito melhor, que o público possa ter aproveitado essa hora e meia que passamos juntos. Que Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e fiquem com Deus. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.